Pistola 0, vento 160 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0021. Nível pouso 90, 0021, ajuste, dá 3296. Oi, X-Ray Papa Mike, finalizou 360, tá na final da 17. Papa X-Ray Papa Mike, visual com Airbus 321 da Tana, final da pistola 0. Visual. Tem condições de se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo? Número 2 para pouso no aeródromo. Gente, o Papa X-Ray Papa Mike, final da 17 autorizado, aguardando autorização para pouso como número 2 no aeródromo. Vou realizar outro 360, X-Ray Papa Mike, valeu. Tem esse novo 360 pela esquerda, reporte interceptando. O ultra leve a 1.000 pés, ciente do seu tráfego, não irá continuar no seu pulso. Ciente do seu 3296. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter 1-0, Sinai 6311. Após o pouso, tráfego da final e manter 1-0, Sinai 6311. Papá, papai, que foi papá mais, após o pouso, prossegue para combate. A papai, que foi papá mais, que na escuta. Oi, aí, papá mais, que na escuta. Após o pouso, prossegue para combate. Pátio lá dos hangares. Gente, o pátio 5, o pátio 4, o Aerostar, a DEI. Primeiro pátio é a nossa direita ali, o pátio 5? Não, o primeiro pátio após... Quando o senhor pousa, depende de onde o senhor for liberar. Primeiro é taxiway, a direita é a papai e é a Aerostar. A Baeté é o pátio 5. Antes vem o pátio 4 e antes ainda o Abata. Na taxa Oscar. Gente, ela vai prosseguir pra Romeu agora. Vindo a Oscar, então vai prosseguir o pátio 4, já autorizado o final do ano 7. Agora autorização pra pouso. Grato. Tá 3296 no solo, aos 06, libere a direita via Fox, chave solo, 121, décimo 1. 121, Fox, da 3296. Salvador, boa, da 3296, Librou. Confirmando a frequência para o TAM 3896? 1-2-1-1. Agradeço. Oi, Papa Mike finalizou 360 e está na final da 17. Papá, papá, X-Ray Papa Mike autorizado final da 17, aguardando contato visual. Final da 17, aguardando contato visual. TAM 3896 confirmando, vai manter antes da Juliette. Confirmo antes da Juliette, tá 3896. Salvador, azul 4451. Tem informação, turno aqui, 340 para Campinas, pronto, papá. Azul 4451, autorizado, Serra Bravo, quilo papá, via Bezulu 10, Pubave, Bezulu 6, o restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 340, saída da El, Leda, Mótiva, decola da pista. 1-0, com curva direita, código 5563, controle de saída, 120, decimal 80. Vamos lá, aprovado, Campinas, Serra Bravo, quilo papá, nível 3430. Vem para lá da testa, curva direita, no perfil da El, Leda Mótiva, o Pesolino 0, Pubave, o Pesolino 6, segue a rota conforme. Controle 208, 5563, no portão 3445. Azul 4451, correto, chama pronto para o chiveque acionamento. Então 3896 confirmando Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, então 3896. Papai, tu aí, Papa Mike, autorizado pelo 017. Chama 6311, decolado. Decolado 08, controle do Salvador na sequência 208. Controle do Salvador 208, Chama 6311, bom dia. É 3663, chama agora o centro Recife na sequência, no 251, alterno 133, decimal 25. Controle de Salvador, bom dia, Oxana 6311, decolado no perfil da Dael, Leda Motiva. Oxana 6311, contato radar na decolagem. Sube mantendo o nível 360, via saída da Dael. Sobe ao nível 360, via saída, quando possível, solicita por onde Motiva, 6311. Oi, Leda, Oxana 6311, na escuta do controle. Está presente voando Leda, 6311. Azul 2772, após a posição coral, foi a posição Raíra. Posso coral, Raíra para Azul 2772. Galeão? Mesmo. O 2065, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera no zero, mantém a posição, chame todo mundo no 8.95, ajude o atinto 021. Via Pátio Índia, ponto espera, 2.895, o 2065, ponto espera. Quantas pessoas? Para prosseguir do pátio 4 até aqui a saída? Gente, vou passar a informação para a Infraero. O Papai Mike, confirme o combustível. Papai Mike, confirme o combustível. Voador, 184, tá mais tranquilo. Atualização Recife. Bom, 184, aguarde um minuto, Copa Recife, prepare Puca, Jão, Maracaju. Aguardando. É isso aí, Papai Mike, na escuta? Quando só confirme, chama o BR. É isso, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Golf Romeu, Quebec, 15 milhas do aeroporto. Certo, Golf Romeu, Quebec, rotatória. Oi, rotatória. Você vai fazer um 360? Eu sou notícia de informação dos corredores visuais de Salvador. Foi na proa 100, mantendo-se em reto de voo visual. Então na... Esquerda na proa 100? 100? Sim. Proa 100. Sim. O 2065 autorizador em área, decolar para zona 0, vento 160 graus, 102. Ajuste altímetro na 021. Também decola para zona 0, gol 06. Pouco no 184, autorizado, Salvador, Recife, nível 370, via DCT Alfa Romeo Uniforme, após DCT posição geográfica, restante conforme rota. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da 10 com curva esquerda, código de transponder 5566, controle de saída na 208. Recife 370. Você terá Caju, rota do plano. Decola no 0 com a esquerda, Pucajamo, Caju. 5566, 208 ao contra. 1184, 962. 1184, correto, chama pronto para o chiveque acionamento, portão 62. Tá. Salvador 4451, no portão 3, por chiveque, acionamento. Azul 4451, autorizado no portão 03, chame táxi. Autorizado, chiveque, acionamento, reporta quando pronto para o táxi. 4451, cabeceira 10. 2-1, no 8-95. Chamará, graças, tem excelente dia. Sinem 3, ano 1, não chama agora centro Recife na frequência, no 251, na alterna, no 33, decimal 25. Sinem 3525, alterno 3625, Oxana 63, ano 1, bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Golf, Romeu, Quebec. Papa Romeu, Golf, Romeu, Quebec. Autorizado final, dona 7, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro 1021, vento para cheque no 60 grau, 099. Pousará na 17, Golf, Romeu, Quebec. Papa Romeu, Golf, Romeu, Quebec, após pouso, prossegue para a Copate. 44. 7. Oi, o Gol 2065 está pronto para decolagem no 0 de imediato. O 2065, autorizado a decolagem está na 0, vento 160 graus, 099. Isso é, 2065. Deixe para a posição coral. Mantenha o nível de voo no 160. E solicite diretamente ao controle de Léo na frequência 20 decimal 1. Mantenha o 60, vai chamar para o Léo 201. 0065, decolado 1-8, Salvador, na frequência 1208. 08, gol 2065, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2065. Controle Salvador, gol 2065. O 2065, contato radar na decolagem, mantendo nível de voo 360 via saída da El. 360 via da El, voo 2065. Pronto, foi estacionamento, gol 9846. Gol no 184, autorizado para chegar ao estacionamento 62 e chame o táxi. Cidade chama táxi. Táxi 4451, no nosso POP 94, com 4 horas e 38, Ribeirão Preto. Azul 4451, autorizado táxi via Índia, ponto espera, pistuno 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 021. E Tuli, táxi direita Índia, ponto espera, 295, obrigado, curto. 0 graus, 10 mais. Grato, Golf no Mudback, trem fixo, na final. Azul 4451, bom dia, ponto 0 no 0. Azul 4451, autorizado alinhada e decolar, pistão 0, vento 1, 0 graus, 1, 0 mais. Autorizado alinhada e decolar, cabeceira 1, 0, azul 4451. Salvador, no flow control, mining, low 1, 2, 9, 4. We are now passing level 10, heading to level 150, and they have given to the team. 1094, scope identification via my arrival, send it to set level 050. Minister 101021. Continue to send to reflect level 050, for the telephone and scope info, 1094, send it via my arrival. Já 1-0, pela esquerda, código 5004, motor de fedor 208. Autorizado o backtrack. Ótica, cancelar a frequência livre. Golf, vamos aqui back, virará para os hangares agora, na Pronto 5, é isso? Vamos virar agora a próxima direita? 4-4. Certo, o 4-4 não é isso, o 4-4 você vai ter que fazer o backtrack. E o retornando é o primeiro à esquerda. Sim, sim, graças. Muito obrigado. Bom, 1184, autorizado táxi. Pistão 90 via Índia. Ponto espera, chama a torre 118 decimal 95, ajuste 1022. Índia 1854, 1021, 1184. Decolado 23, chame o controle de Salvador na frequência 120 decimal 8. 20 decimal 8, obrigado, bom dia. 5 Uno, decolado, 1200 pés da EL. Azul 4451 no contato radar na decolagem, submantém de voo 340, via saída da EL. Via saída da EL, sobe para o 340, azul 4451. Voo 984, decolagem autorizada 0 na zona 70 graus, 129. E decolagem na 0, 129. Gol 2065, chama agora o centro Recife na frequência 251, alterna 133, decimal 25. 251, 3625, gol 2065, pode ir. Decolado 26, chama controle Salvador, frequência 1208. Ronda 208. 9, a sinalização via chegada a Bonf, desse mantém a 050. Ajuste de altímetro no 0121. Esse mantém a 1.500 pés no meu Golfo Quebec, ajuste de altímetro no 021 na pula da rotatória. Pula da rotatória, 1.500 pés no meu Golfo Quebec. Salvador, o gol 1.184 passa 2.000 na saída Pucajamaru. 1.184, contato radar na decolagem, fui mantendo o nível 370 via saída Puca. 370 via Puca. Romeu Golfo Quebec. Quebec. Uno 094, até 2010, ajuste o altímetro no 018, corrigiu no 021. Chama o sinal do procedimento LS que foi pista na 0. Ok, we are clear to send to 2000 altimeters 1021, and ILS saturation runway 10, go 1, 7, 1. 648, pronto, código. Prossiga. Autorizado Salvador Maceió, nível 350, via rota do plano de voo, pista na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, transição AU. 5007, transponder, controle 120, decimal 8. O 642 autorizado para Maceió, 350, decolada 10, esquerda, Puca, Caju, Aru, transponder 5007, controle 208. Correto, pole position, chama pronto. Amará. Tráfego Salvador Gol 1621, informação em uma contabilização com Goiânia. Segura 621. Informação Lima confere. São Paulo com Goiânia autorizado, nível 360, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva direita. Subida da El, Leda Mótiva, 557. 5575, transponde, controle 120, decimal 8. Pista na 360, sobe rota. Curva direita da El, Leda Mota, transponder 575 e controle 208. Autorizado, está correto o gol no 621? Portão 9, chame pronto o acionamento. Chamarei. Solo Salvador, pelo American 229. 229, portão 11, reboque, pátio 3, confirme. Negativo, portão 11 para reboque para o pátio 3, posição 01. Autorizado, autorizado até o pátio 3, agilizar na medida do possível. Autorizado até o pátio 3, agilizar na medida do possível, American 229, mantendo escuta. No 84 da Gol, chame centro Recife em 2545, bom fim de semana. 2545, tenha um bom trabalho também. Gol 648 na qual é a posição? 648, portão 1, autorizado, chama o taxi. Reporte. Establish on ILS, go 1094. 1094, call Salvador Power, 118905. 118905, so long, go 1094. Salvador Tower, departing, go 1094, establish on ILS, runway 10. 1094, XY runway vacate, QNH 1021. Stand by landing clear, altimeter is 1021, go 1094. Zero 94, can you land runway 10 in the 180 degrees on 0 north, check landing gear. Okay, we are clear to land runway 10, the landing gear is down and locked, and go 1094. Salvador, muito bom dia, aqui é o Vitor Bravo Papá, na escuta. Sim. É, Vitor Bravo Papá, solicito autorização do reporte desta aeronave que está aqui na remota 14, para o bate principal, posição 7. Ok, até a 7 autorizado, agilizando na medida do possível. Obrigado. Papá, triplo Romeu Golfo, prossiga. Tá pronto, Golfo? Confirmando, tá no pátio 5, da qual dá 1-7? Ok, é Momo. Momo DCT. Assim que pronto, chama aqui e já tá autorizado. Desça para 2021, livre LS, sexo em foto estabilizado. 2021, para estabilizado. Voo 10, line up for on the ground. 38, turn your right, via Foxtrot ground, 121.1. Via Foxtrot, connect 121.1, or 10904. Visual 417, go Quebec. Negativo. Fora quando visual. Vamos ali, go Quebec. É, 2:30, 2:30. 71-648. Táxi autorizado até o ponto de espera 290 via Índia. Torre 1895-1021. Detalhe, ponto de espera via Índia, torre 1895, bom dia e bom trabalho. Salvador Ground Goal, 10904, VTT. 1094, táxi vai Alpha, report before Julian. Texting via Alpha and report before Julian, go 1094. Voo 0548, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 170 graus, 1-2-2. Alinhar e decola da 1-0, 1-5-4-8. Paulo, gol 1-6-2-1, portão 9, pushback, atualmente. Quem que chama? Gol 1-6-2-1. Portão 9, autorizado, pushback e acionamento champanhe. Autorizado, champanhe. Visão com a cabeceira 1-7, Romeu, Golf Quebec. E Golf Quebec, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Romeu, Golf Quebec. Papatango, Romeu, Golf, Quebec, após pouso, prossegue para compadre? Ciente, reporte final de 3 milhas da 1-7. O possível 360 pela esquerda devido a tráfego a 2 milhas do externo para pouso na pista na terra. Afirmativo, informado. Reporte visual com o mesmo. Informo que é o Embraer da Azul a 2 milhas do externo. Gente, informa lá. Torre, bom dia Azul 2719. Está a 2 milhas do externo. Azul 2719, tráfego oficial do continente de aproximação, aguardando o pista livre, viagem de altimetro na 021. O Golf Quebec informa que está 2,5 milhas da cabeceira no site. Visual com o tráfego na final aí. Gente, Papatango Romeu, Golf Quebec, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Confirme se é 360 direita ou esquerda. Pode ser 360 pela direita, o Papatango Romeu, Golf Quebec. Gente, 360 direita, Golf Quebec. Azul 2719 informa um tráfego à sua esquerda. O Papa Alfa 34 a 1.000, aproximadamente a 1.000 pés, não irá interferir no seu pouso. Vento 1.70 graus, 1.09, autorizado pouso, pistona 0, azul 2.7.9. Estou confirmando 1.70 com 10, é isso? 1.70 com 1.0. Grato. Voo 1.648, decolando às 4.6. Contrata, abandona, se continua 2.0.9.8. 2.0.8. 3198, informação, cima. 348, suba o 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, gol no 648. Bom dia, 3198, informação, Lima. 3198, identifique chegada Mari, pessoal 050 na proa de Itapê. 50050, proa de Itapê, 3198. Alterna Galeão, autonomia 4 horas 13 minutos, 181 na porta. 181, confirmando. 181. Copiei. Autorizado até através de meia dúzia, siga o Avianca no portão 2. 1895 para a torre, com 621, bom voo. Através da meia dúzia, segue o Avianca no portão 2, até a ponte espera lá, 1895. Falou, Oceané 6140 para o táxi. Passado de 139, 139 a bordo, alternando o aeroporto de João Pessoa, com 2 horas de economia. Voo, Oceané 6140, autorizado da ponte espera via Índia, torre 1895, 1021, bom voo. Você, 0, aguardando, Golf Quebec. 4, after the 37 on the left, taxi via Alpha and Juliet until gate 10. After the company, continue the taxi before gate 10 via Juliet, go 109 Alpha. 2719 no solo, 4-4, liberei a direita via Taxway, Foxtrot, chame controle sólido, 1-2-1, décima 1. Décima 2-1-1. Bruno 648, autorizado pelo centro direto, Maceió. Maceió na Togo, 648. Controle, libera a velocidade de táxi para o seu 3198. 3198, livre. Certo. Batango Romeu, Golf Quebec, autorizado pelo sistema 7, vento 1970 graus, 1392. Presidente, livre pouso, Romeu Golf Quebec. Azul 2799, táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para Quebec, para Quebec, prossiga. Pressione 5020, o Vitor Silo Quebec, qual o nível que solicita? Pressione 5020, posição normal. Mantenha as condições visuais 045, o Vitor Silo Quebec. Como encontra-se em espaço aéreo não controlado, Golf, pode prosseguir em frequência livre para o seu destino. Oi, Oceanem 140, autorizado em área de decolagem 0-0, centro 27-0, grau 0-0, Mari. Exato, em área de decolar, pista 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, autorizado ETAP na proa. ETAP, boa tarde, Portão 3. Confirme, afirmativo, 2545 para o meio, 48. Afirmativo, 2545, bom fim de semana. Somente, até a próxima. Baiano 40, decolado 249, chame o controle Salvador, na frequência 120, décimo 8. 208, boa tarde, até a retorno. É 140. Controle Salvador. Muito bom dia, o SNM é 140, passando 1500 na saída PUCA. 40, suba e mantenha o 350 na saída PUCA. Ascender e manter o 350, possibilidade de voar Jamo, senhor. Obrigado, Jamo. Direto, Jamo, você é 6140. 6198, desça para 2000 pés com 1021. Livre, LF X-ray, informe estabilizado. 22000 pés, 1021, informe estabilizado no X-ray 6198. Decolagem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6-2-1, decolador 5-1, chame controle Salvador, na sequência no 208. 6-0, decolador 6-2-1, bom dia. Bom dia. Decolador 6-2-1, decolador, bom dia. Decolador 6-2-1, tudo em manter a 360 na saída da EL, após 2000 pés, voe direto Leda. Saída da EL, após 2000, voa Leda, subindo a 360, decolador 6-2-1. Mike Romeo Alfa, prossiga. Seguinte, informe visual com a Rimar. Nossa, 3198, chame torre 1-1-8-9-5. Para todo 070, bom, 739. 739, desça para 2000 pés com 1020, Buena Proedona, Livre, Red, X-Ray. 2000 pés, Proedona, 1020, bom, 739, para estabilizar. 295-3198. Salvador, muito boa tarde, está 3198, sinal X-Ray, estamos a 5 milhas. Está 3198, cheque 3, 0, vento 190 graus, 129, tráfego avistado, ajuste altímetro 9020. Sinal baixo travado, 1020, livre pouso na 103, 198. Sinai 1140, chame Recife 1245. 2545, Sinai 1140. Tempo 06, Squawk ID cleared, Mari arrival, descent to 050. Alfa Tango Tango Salvador, contato radar, passado 68 milhas noroeste de Salvador. Foi na proa de Amã para a chegada da mãe, reporte para descida. Paro, vou na proa do VOR, reporte para descida ou visual para modificação de regras. Obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, até 3198, ele volta na frente. 3198, bom dia, está se utilizando via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, corpo 11-3198. localizador Golan 739. 739, completo LS, chame torre 11895. Controle o Mike Romeo Alfa na rota fora, visual com animar. Ok, Mike Romeo Alfa, faça a escuta da torre agora para pouso em Rimar 11895. Romeo Alfa. Torre é o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Está passando a rota fora, 510, está visual para Rimar, vai ter tempo para final. Chefe, o Mike Romeo Alfa, visual com bug da Gol na final da pistola zero. Também tá certo. Vai prosseguir após o pouso para a Copate? Vai para a EMA. Ah, certo. Já passou pelo outro lado. Mike é o meu alvo. Vai reportar. Golo 739 na escuta. Escuta, prossiga. Caso receba à esquerda, helicóptero, afastado em torno de 4 a 3 milhas, em aproximação para ele, ponto afastado 2.7 do aeródromo. Pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus com 149. Ok, sem sentido, pouso com 739, sem helicóptero. Para Galeão, nível 340 atualizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irune. Via Pernambuco 857 até Monso. 5036, responder, controle 120, decimal 8. Frequência livre, bom dia, Romeo Alfa. Valeu, bom dia. Alfa Tango Tango, desça para 3 mil pés, 1.020 no ajuste, informe visual para a modificação de aéreo. 3.020, reporta na Alfa Tango Tango.